parceiro Júnior Gripe, divulgações. Alô, Júnior Magnata, alô, WR, divulgações. Pedaço de pecado, de corpo colado, vem dança comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é mais bonito, pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo, eu te beijo, e quando eu te vejo, acabo com a saudade. Vem matar logo, eu te beijo, e quando eu te vejo, acabo com a saudade. Querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu.